E sem falar que aquilo fica no subconsciente dele. E uma hora vai aflorar. Por quê? Porque ele tem uma base. Então, como seria